adoro o seu jeito de fazer amor. Me pega de surpresa, me chama e logo vou. Devora minha boca numa vontade louca, assanha os seus cabelos. Calamos nossa voz mais uma vez a sós diante do espelho. Falar pra quê? Dois amantes acesos, ardentes, realizamos fantasias que dois corpos sentem. E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua. Nosso amor continua. Falar pra quê? Dois amantes acesos, ardentes, realizamos fantasias que dois corpos sentem. E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua. Mas o desejo é maior que o perigo lá fora. Nosso amor continua. E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua. Mas o desejo é maior que o perigo lá fora. Nosso amor continua.